você via a parte principal, após Juliette Alfa, ponto espera da pista 110, vai chamar Torre 1186, ajuste 1012, tem um bom voo e boa noite, tem 3197. Via Juliette Alfa, ponto espera da 10, 186, 1012. Essa informação, poderia informar que avião é esse que está parado no ponto 3? Informar o quê? O tipo desse avião que está parado perto do trip. É um Alfa November 1-2, segundo a ficha que consta. Alfa November 1-2. Ah, positivo, obrigado então, valeu. Tá 397, a gente tá com curiosidade, quem conhece o nome da aeronave, esse tipo de aeronave? Ah, o fabricante é Antonov. Obrigado. Solo Trip 5241 está pronto para o táxi com 49 a bordo, 4 horas, Galeão. Solo 241, no táxi do pátio 3, após o pátio principal, segue o Airbus número 2, ponto espera, via Juliette Alfa. Quando pronto, 118 decimal meia torre, ajuste 1012, então bom voo e boa noite. Gente, seguindo o táxi, pátio principal, seguiu o Airbus, como no 2, Juliette Alfa, pode esperar quando pronto, torre, no noite, e palmeia, 5241, obrigado, boa noite. Se é aquilo Índia, desce para 2000 pés, 2012, livre LS, aposta estabilizada. Para 2000, ajuste 1012, reportará estabilizado, se é aquilo Índia. Torre Salvador, Boatan 3197, ponto espera pronto. Boatan 3197, a linha decola, pista 10, vento 070 graus, 12 mais. Linha decola, pista 10, pista 3197. Solo Gol 1940 no 05, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, Gol 940, chame táxi. Ele chama táxi 940. Opa, papapá, Serra Quilo Índia atingiu 3000, autoriza descer para 1700 em informação visual. Gente, desça para 2000 pés, 2000, ajuste 1012, livre LS. Sim, para 2000. 3197, decola 209, controle 1998, bom voo. Controle 198 agora, obrigado, boa noite, está 3197. Interceptando o localizador, o papapapá, Serra Quilo. Papapapá, Serra Quilo, Índia, completo final, torre 1186. 186, Serra Quilo, Índia, bom. Controle de Salvador, boa noite, está 3197. Então, 3197, contato radar na decolagem, sua para 380, saída da EL. 380, no perfil da Delta, 3197. Papapá, Serra Quilo, Índia, continue em aproximação, aguarde pista livre. Serra Quilo, Índia, copiou? Copiou, está ciente, aguardando pista livre, e o Serra Quilo, Índia. Trip 5241, no livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 099. 241. A direto da Elta, 3197. Autorizado. Obrigado. Tá 3560 na escuta do controle? Salvador, é o 3560, no Rosa 50. Então, 3560, acelera a identificação, autorizado chegar da Mari, desce e mantém o 050. Autorizado Mari, desce e mantém o 050, sempre da TAM, 3560. Para o táxi, 1940 da Gol, 154 a bordo, 4 horas mais 18 minutos na autonomia, alternada Galeão. 4-1, decola 2-1-1, controle 1-1-9-8, bom voo. Até, boa noite. Autoriza pouso na 1-7 para o Serra Quilo Índia, informa que está visual. O senhor está cancelando? Afirmo. Serra Quilo Índia cancelada, 1-2, base pela direita 1-7, reporte final. Base pela direita, reportará final, Serra Quilo Índia. Virando para a final da 1-7, baixado e travado, papapapá, Serra Quilo Índia. Serra Quilo Índia, livre pouso, pista 1-7, vento 080 graus, 1-3+. Do ponte para pronto, gol 1940. 1940, linda, cola pistão no zero, vento 090 graus, 1-2+. A linda, cola do no zero, gol 1940. Já Kilo Índia, Solas 1-4, reporte livrando a pista. Reportará. 1-5-0, sente a informação que está no. Ouro 776, sem identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 060. Chegada a mar e desse mantém o 060, gol 1776. 13197, chame Recife, 1251, alterno no 3325. 251-3325, 3197, obrigado. Serra Kilo Índia, boa noite. Uno 940, decolado 15, controle 1-98, bom voo. 98, bom trabalho. Controle gol 1940, decolou no perfil da El na sua escuta. Gol 940, contato radar na decolagem, sua para o 360, seda da El. 360 da El 940. Autorizado na 3897, chame táxi. Só 3560, desce via para 2000 pés, ajuste 1012, livre LF. Livre descida para 2000 pés, para 3560. Gente, desce via para 2000 pés, então 3560, reposto localizador. Desce via, reportará no localizador, 3560. Ouro 776, desce para o 050. 050, no 776. O 1884, assina identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 060. Decide manter o 060, o gol 1884, fim de informação, tá? Gente. Solo Salvador, Terra 3897, pronto para o táxi com 163 a bordo, Terra Galeão, com 4 horas e 15. 5241, pode chamar o centro. Meia dúzia, ajuste no 012, então bom voo, boa noite, Terra 3897. Tente, pelo táxi de Apache, Juliette Alfa, pode esperar, Terra 3897, boa noite. Tá, 3603, boa noite, informação Tango para Guarulhos, copiou 340. Afirma aqui o 340. 3603, Guarulhos, está autorizado, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola pistão no zero após decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona transponder 5071, frequência do controle 119.8. Entra autorizado para 3603, 340 para Guarulhos, via Bumper, Whisky, 50. Decola da pistão no zero. Com curva à direita após saída da El, após Linda, após Bidev, 5071 da Transponder, 1198, controle após a da 3603. Olha, está 3603, ajuste 1012, chame pronto, portão 07 para o push. 1012, portão pronto, 3607. 3897, mantendo a espera da 10. Manda seu 3897, mantenha o ponto de espera. 7397. Torre Salvador, até 3560, passando o Índia Serra. Tensa 3560, livre pouso, piso 10, vento 080 graus, 12 mais. Livre pouso 90, 3560. poderia confirmar o vento, Rota 3560? Afirmo, vento 080 graus, 1 no 3 nós, tá 3560. Graças. Uno 884, desce via para 2000 pés, 2012. Descendo via para 2000 pés, 2012, igual ao 884. Contrário, salvador, cordial, boa noite, passarela 2224, informação tango. Passarela 2224, sinal de identificação, autorizado, chegada Mari, desce, mantenha 050. Mari, autorizado 050, identificou, passarela 2224. Tá 3897, ali mantém, piscina 0. Ali mantém no 3560, Salos 28, livre à direita, 1219, boa noite. À direita, 1219, boa noite, 3560. Bruno 776, complete não, 2786, bom pouso. 2786, obrigado, 776. Tan 3560, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, 3560. Decolagem 3297. Controle Salvador, por gentileza, pode confirmar nosso número vaporoso, se for conveniente, para nós seria excelente ser autorizado a voar externo ou dona da presente. Quem é? É o 2224 da Passarela, desculpa. Pode voar ITAP. ITAP, obrigado. Passarela 2224. Bruno 776, livre pouso, pista no 0, vento 070 graus, 1 no 3 nós. Livre pouso no 0, no 776. Decolado 30, controle 1 no 98, bom voo. 98, obrigado. Porto Salvador, tá 3897. Tá 3897, contato radar, subou 340, saída da El. Para 340, tá 3897. Poderia voar da El? Pode voar Leda. Sente, voando Leda, 3897. Uma milha e meio para externo, chame torre no 1816. 318B com 1884. E Salvador, boa noite, com 1884. Boa noite, com 1884. Livre pouso, pista no 0, vento 070 graus, 129. Livre pouso, pista no 0, com 1884.